música. Música. Pegue minha alma, vista como blusa. Não me sepulta, pois tô vivo com uma música. O silêncio que procede até na ceia, tá curtindo bom som. Na boemia noturna, só é bom no meio dos bons. Fascina, invade a mente, bate no meu coração. Versos criados por hipócrita, não merece atenção. Música boa não morre, causa o efeito incolor. Tá no momento do brinde ou no momento da dor. Formigas se aproximam do show na favela. Meu bando de discípulo, não, não tem comédia. A inveja é um massacre. Uma massagem pros tímpanos. Eu vi valor desde que era um mínimo. Rabisco no papel, me self-tele. Inverno no meu caderno, isolado no meu quarto. Eu sem ela, talvez viveria sem rumo. Profunda solidão mental, sem conteúdo. Soa, cântico voa como um vento ao mar aberto. Compositor que compõe sem ter um ensino médio. Berna, mapeia quebras, ilusões dos pensamentos. Meu verso que versa a rua, não espera pelo tempo. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Revolução, alívio, o tempo se torna infinito e te envolve. Abstinência, sem você, vício, mais uma dose. Essências, influência, tão nas estrofes. Meus pensamentos em registro, é o gatilho do meu bote. Como joia no cofre, o ice na minha manga. Elemento surpresa, válvula de escape, refúgio. Minha fortaleza é o meu escudo, meu mundo, meu rumo. Espírito físico, melódico, lírico, paradisíaco. Sei qual é hiberno, verso eterno. Marquei meu caderno, nem vi passar o último inverno. Cantos, poesias, pensamentos ou filosofias. Musicalidade na rima é lição de vida. Eleva, me escreve, sinto minha alma mais leve, me acalma. Como se espanta se meus mares me protege e salva. Música, minha arte, poder da palavra. Céu aberto no mar de estrelas, traço minha pegada. É um verso impresso no verso de um papel simples. De canto mesmo, criativo, significativo. Na pegada, novas ideias, só escuto o beat. Respirando a harmonia, me sentindo mais vivo. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Hiberno igual urso, me tranco no estúdio. Minha armazém, minha paz, meu refúgio. Momento de encontro do corpo com a alma. Mas abre a janela aí pro sol bater palma. A música é a mulher do músico, a lâmpada. Tem vez que liberta, tem vez que é uma âncora. Zica, e olha o estado dela quando canta. Sei que essa tal de Catarina não é santa. Vai pra Blumenau, Joinville, Laguna, Camboriú, Chapecó, Criciúma, Brusque, Tubarão, Itajaí, Floripa, Itapema, não para por aí. Onde ela me trouxe, irmão, cheguei longe. Na sabedoria, na calma de um monge. Tranquilo, sem cadeia. E banho de sol só se for na areia. Tomando algum líquido, preso pelo ritmo. O som ficou nítido, solitário, íntimo. Inquérito e armazém do sul do Brasil. A música, ela que nos uniu. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Às vezes até parece que eu hiberno. Nem vi passar o último inverno. Pesa meu caderno, o verso é como expresso que me eleva ao universo. É como velejar no mar de estrelas a céu aberto. Unidos pela música, unidos pelo rap, armazém, sul do Brasil, tamo junto.